Maria dos Prazeres é professora primária em Belém do Pará. Esse é um nome fictício dado a ela a partir de um prontuário médico, pelo pesquisador Sérgio Bandeira do Nascimento. Maria esteve internada por 3 vezes no Hospital Juliano Moreira, conhecido por muitos como Hospício do Marco da Légua. Sua primeira internação se deu em 1971, justificada pela queixa de que seu comportamento em casa com os familiares era indevido. Lê-se em seu prontuário, abre aspas, na admissão está angustiada, chorosa, lamuriosa, porém orientada e lúcida. A família refere estar doente há muitos dias, começando com uma crise nervosa, insônia, que vem se arrastando com a superproteção da família, fecha aspas, pois ela, abre aspas, não respeita os pais e insurge-se contra as ordens médicas, fecha aspas. Maria é nome de mulher, e eu quis enfatizar a condição de ser mulher, né, dessas professoras. E para isso, eu, a partir do caso de cada uma delas, eu procurei denominá-las com o nome Maria, e mais um nome complementar, como Maria dos Prazeres, Maria das Dores, e assim sucessivamente. E também eu pensei, porque o livro ele também tem um caráter comercial, né? Ele precisava ter uma linguagem mais acessível. Em vez de trazer as iniciais, eu fiz a opção em trabalhar com nome ficcional. Este acervo documental, ele apresenta uma periodização bastante longa, desde 1913 até 1993. Porém, o período em que eu recorto temporalmente o meu estudo é de 1964 a 1984. E por ser um período ainda bastante recente, eu faço a opção de utilizar as iniciais do nome dessas mulheres que foram internadas como uma forma de preservar a sua própria identidade. Quanto à opção pelo uso de nomes ficcionais a partir de um primeiro nome em comum, que é o nome Maria, complementado por um segundo nome, que no caso foi Maria das Dores, Maria dos Prazeres, etc. Eu pensei muito numa estratégia mais de aproximação com esse leitor comum, né? Porque o livro ele também tem um caráter diferenciado, se nós pensarmos em relação à questão da tese. Embora tenha basicamente o mesmo conteúdo, eu pensei como uma estratégia de aproximar mais o leitor, de ser uma forma mais prazerosa para esse leitor. Embora se apresente calma, Maria é identificada pela equipe do hospital como uma criatura difícil, sempre suspeitando dos procedimentos terapêuticos e sua eficácia, rebelando-se contra o seu tratamento. No seu prontuário, lemos que essa conduta torna difícil que, abre aspas, os médicos possam traçar um plano de tratamento. Por isso, seu tratamento agora está dependendo exclusivamente dessa obediência, fecha aspas. Como Maria dos Prazeres veio parar aqui? Com esses dois personagens, Maria dos Prazeres, professora, diagnosticada como neurótica, lida como rebelde e desobediente, e o próprio hospital se encontraram. Nossa história começa bem antes disso, provavelmente muito antes de Maria dos Prazeres nascer. Tente imaginar a Belém do final do século XIX, saindo de um período de revoltas populares esmagadas com muita violência. Belém começa a ser palco de um grande influxo de dinheiro consequente do curto ciclo da borracha. Na última década do século, Belém começa a passar por uma intensa reestruturação urbana que deixa marcas na cidade até hoje. É a chamada Belle Époque belenense. Pensada a partir das políticas higienistas experimentadas na França e na consequente reformulação do espaço urbano, como ocorreu no Rio de Janeiro com a chegada da família real em 1808. O governador Antônio Lemos promove em Belém uma renovação estética e higienista da cidade de São Paulo. Os historiadores Aldrin Figueiredo e Silvio Rodrigues nos contam que essa reestruturação foi acompanhada da preocupação com o problema da loucura. Abre aspas. Com a repressão, os registros esparsos da documentação hospitalar, assim como os registros policiais, começam a revelar os vadios, os mentecaptos, os ciganos e toda a sorte de gente que circulava pela cidade de Belém. A presença desses sujeitos destoava com o discurso de limpeza urbana que tomou conta da agenda municipal na virada do século XIX para o século XX. Fecha aspas. Se a primeira instituição belenense voltada para os loucos já havia sido inaugurada em 1871, o chamado Asilo de Alienados do Tucunduba, já em 1886 esse espaço dava sinais de não responder a essas demandas. Nesse ano, o presidente da província, Tristão de Alencar Araripe, falaria a primeira sessão da 25ª Legislatura da Assembleia Provincial. Abre aspas. Esse hospício, montado pela província e administrado pela Santa Casa, funciona em um edifício que, de asilo, só tem um nome. Fecha aspas. As dificuldades desse espaço demandam a entrada em cena do segundo personagem importante dessa história, que encontrará a Maria dos Prazeres 70 anos depois, o Hospício do Marco da Légua. O Marco da Légua é uma área de Belém localizada onde hoje fica o bairro do Marco. Ali existe um monumento que o historiador Sérgio Bandeira do Nascimento descreve como fálico. Abre aspas. O espaço originalmente distante do centro urbanizado localizava-se nos limites da cidade de Belém, na área conhecida como Marco da Légua, cujo monumento fincado na pedra é ornado como um falo humano, símbolo da fecundidade e da reprodução. Constituía-se na baliza patrimonial, naquele momento, um ponto extremo da cidade, na antiga estrada de ferro Belém-Bragança. Fecha aspas. O médico e senador Isidoro Azevedo Ribeiro, que também foi o primeiro diretor do Asilo dos Alienados, afirmou em 1922 que a área do Marco da Légua era usada desde a metade do século XIX por famílias paraenses para a construção de rocinhas e de casas de campo para passar o verão. Além do hospital psiquiátrico, o bairro do Marco também verá o surgimento do Asilo da Mendicidade, construído em 1901 e que abrigaria os mendigos da cidade. Sérgio Bandeira do Nascimento comenta essa organização do espaço. Abre aspas. Na dobra desse quadro, a expansão da cidade foi comprimindo os espaços e aqueles indivíduos postos à segregação poderiam ser vistos cotidianamente nas cenas urbanas, como os loucos que apareciam como personagens moldados por uma razão desclassificável. Fecha aspas. O prédio do hospital não existe mais, mas em seu terreno se ergueu uma das unidades da Universidade do Estado do Pará. O caráter liminar do hospital não pode ser esquecido, como ressalta Nascimento. Abre aspas. É a porta da cidade de Belém que não demarcava somente os limites, mas os espaços de convivência para homens e mulheres infames. Fecha aspas. Michel Foucault, O Poder Psiquiátrico, abre aspas. Pois bem, no interior desse cenário, claro, reina a ordem, reina a lei, reina o poder. No interior desse cenário, no castelo protegido por esse cenário romântico e alpino, nesse castelo inacessível a não ser usando máquinas complicadas e cujo aspecto deve surpreender os homens comuns, dentro desse castelo reina, antes de mais nada, simplesmente uma ordem, no sentido simples de uma regulação perpétua, permanente, dos tempos, das atividades, dos gestos. Uma ordem que envolve os corpos, que os penetra, que os trabalha, que se aplica à superfície deles, mas que também se imprime até mesmo nos nervos e no que um outro chamava de fibras moles do cérebro. Uma ordem, portanto, pela qual os corpos não são mais que superfícies a atravessar e volumes a trabalhar. Uma ordem que é como uma grande nervura de prescrições, de sorte que os corpos sejam assim parasitados e atravessados pela ordem. Fecha aspas. doce embriaguez que morreu. Após a Revolução de 1930, um interventor militar foi nomeado ao Estado do Pará, o tenente Joaquim Cardoso de Magalhães Barata. Magalhães Barata demitiu o primeiro diretor do então Asilo dos Alienados e colocou em seu lugar Antônio Porto de Oliveira, que administrou a instituição por 40 anos. Isidoro Azevedo Ribeiro, o diretor anterior, ficou famoso por ser uma espécie de figura pleniana. Sua gestão aboliu os troncos, as camisas de força e outros maus tratos, introduzindo salas de balneoterapia e eletroterapia. Antônio Porto de Oliveira deu início às chamadas terapias biológicas, convulsões induzidas por pentilenotretazol, insulinoterapia, malarioterapia e eletroconvulsoterapia. Em 1935, o Asilo de Alienados mudou seu nome para o Hospital Juliano Moreira, em homenagem a essa figura. Esse último foi um psiquiatra baiano, considerado o fundador da psiquiatria brasileira e o introdutor da psicanálise no país. Por suas contribuições à área, foi homenageado, se é que podemos dizer isso, dando nome a diversos hospitais psiquiátricos brasileiros. Em 1940, o Ministério de Educação e Saúde criou o Serviço Nacional de Doenças Mentais, um órgão que coordenava a assistência psicossocial no Brasil. Na década de 1960, o Serviço Nacional financiou a construção de um pavilhão na ala feminina e o Hospital Infantil, anexo a Juliano Moreira, e interrompido por falta de prestação de contas do governo do Pará. Em 1955, Antônio Porto de Oliveira se aposenta e o próximo diretor do Hospital Juliano Moreira será Dorvalino Braga. Em seu texto, Lances Históricos da História da Psiquiatria no Estado do Pará, Dorvalino Braga afirma que sua primeira incursão como diretor do Juliano Moreira foi interrompida em 1956 com a sua exoneração por razões políticas. Seguiu-se um período de declínio com sucessivas mudanças de direção, determinadas por injunções políticas, desacertos administrativos de consequências calamitosas para os doentes, que em 1961, revoltados, tentaram incendiar o hospital. Me causou um grande espanto foi quando eu comecei a penetrar no hospital e ver o que se viera um campo de concentração nazista. Doentes nus, sujos, despidos, jogados pelo chão, não tinham leitos, não tinham cama, não tinha nada, dormiam pelo chão, sujos. E uma coisa que me estarrecia eram os pátios eram o rebutalho. Eles ficavam lá apodrecendo no tempo, compreendeu? Não viam médico, eram poucos os médicos, não viam se deter com pacientes crônicos. O primeiro ato meu, quando assumi mesmo a direção, foi derrubar todas as grades. Eu levei um ano para reorganizar aquele hospital. Ele estava tão destruído. Mas quando eu reorganizei com formação de equipes interdisciplinares, compreendeu? Reuniões periódicas, compreendeu? Com prática de esportes para os pacientes, passeios com os pacientes da comunidade. Eu comecei a abrir as portas, né? A mostrar que eles não eram como a comunidade pensava, pessoas perigosas que iam agredir, que iam matar e esfolar. Thank you. Essa história da Revolta dos Loucos ressoa com a de nossa personagem principal, Maria dos Prazeres. Falando sobre a Revolta dos Loucos, Clóvis Moura escreveu em 1986, abre aspas, durante a direção do Dr. Eliseu Rodrigues, o Hospital Juliano Moreira, na tarde do dia 30 de novembro de 1961, é sacudido pela chamada Rebelião de Loucos, liderada por personalidades psicopáticas da aeronáutica e do exército, a muito custo dominadas pelas forças militares, policiais e bombeiros, fecha aspas. Diz no Sérgio Pandeiro do Nascimento em seu livro, abre aspas, mesmo que a racionalidade clássica as defina como despossuídas de verdade, as prescrições apresentadas em um dos prontuários investigados ressaltam situações de resistência às relações de saber-poder que agora fabricavam essas mulheres professoras como loucas, pois ela insurge-se contra as ordens médicas e passa a ser definida como uma criatura de difícil tratamento, fecha aspas. Na história da Revolta dos Loucos e da Revolta de Maria dos Prazeres, se cruza uma máxima foucaultiana que afirma a existência de relações de poder em todos os estratos da sociedade, mas também formas e estratégias de resistência a essas relações de poder. Essas relações de saber-poder estabelecem os efeitos de verdade dos médicos psiquiatras, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, psicólogos e enfermeiros, produzindo esse fenômeno que chamamos de loucura. Chamamos de normal aquele que se insere no plano do natural. Franco Basaglia, em seu texto A Maioria Desviante, afirma esse quadro de, abre aspas, recusa concreta a valores relativos propostos e definidos como absolutos e imodificáveis, fecha aspas. Abre aspas, entre nós, o desviante, como aquele que se encontra fora da norma ou no limite dela, é mantido dentro da ideologia médica ou da judiciária, as quais consegue contê-lo, explicá-lo e controlá-lo. O pressuposto aqui implícito de que se trata de personalidades originariamente abnormes permite a absorção dessas no terreno médico ou penal, sem que o desvio, como recusa concreta de valores relativos propostos e definidos como absolutos e modificáveis, comprometa a validade da norma e de seus limites. Nesse sentido, a ideologia médica ou a penal servem aqui, mediante a definição de anormalidade original, para conter o fenômeno, transpondo-o para um terreno que garanta a manutenção dos valores da norma. Não se trata de uma resposta técnica a um problema de caráter especializado, mas sobretudo de uma estratégia defensiva voltada para a manutenção do status quo, em todos os níveis. A ciência, nesse caso, cumpre sua função, fornecendo codificações e etiquetas que permitam a nítida separação do abnorme em relação à norma. Fecha aspas. A professora Maria dos Prazeres foi internada no Hospital Juliano Moreira por 3 vezes nos anos de 1971, 1972 e 1978. A primeira internação durou 5 dias e o pretexto para a internação era de que seu comportamento com os familiares era considerado indevido. Ressaltamos o papel da família em produzir também um discurso sobre a loucura e sobre o indesejável, policiando e identificando o desviante e produzindo sua própria disciplina. Quando essa disciplina falha, os indivíduos são dirigidos para as instituições de disciplinarização e condicionamento da vida. Em O Poder Psiquiátrico, Michel Foucault afirma o papel de controle e vigilância da família no espaço extra-hospitalar. Abre aspas. É preciso que a família desempenhe seu papel, isto é, designe efetivamente os que são loucos, desempenhe por si mesma um papel, de certo modo, disciplinar. Isto é, que ela diga, aqui está entre nós aquele que é louco, anormal, que depende da medicina. Quer dizer, vocês têm, de um lado, familiarização do meio terapêutico nas casas de saúde e, de outro lado, disciplinarização da família, que vai se tornar, a partir deste momento, a instância de anormalização dos indivíduos. Fecha aspas. Claro, essa relação não é perfeita. Ao mesmo tempo em que a família da professora Maria dos Prazeres exerce essa função de vigilância e controle, também é acusada pela equipe médica de ser responsável pela rebeldia da interna. Maria dos Prazeres era questionadora, sempre queria saber o que estava tomando e lia as bulas dos remédios. Este questionamento provoca um abalo na ordenação dos saberes e poderes da equipe médica, invertendo a hierarquização dos saberes e visibilizando novos jogos de verdade em torno do seu sofrimento. Ela é descrita como rebelde, abre aspas, recusa-se a tudo porque tem demasiada proteção de sua genitora, que parece ser a peça-chave de sua indisciplina, fecha aspas. Não respeita os pais e nem as ordens médicas. Maria dos Prazeres nos mostra ainda que a toda prática de poder se estabelece uma prática de resistência. Sobre a história da mulher professora, que eu a defini como Maria dos Prazeres, é importante ressaltar que essa mulher professora, ela foi internada por 3 vezes no Hospital Juliano Moreira. Primeiramente no ano de 1971, posteriormente no ano de 1972, e depois de um certo tempo, ela retorna em 1978, o ano em que ela fugiu do hospital, e até então eu não encontrei mais nenhuma referência do retorno dessa mulher ao Hospital Juliano Moreira. Eu a defini como Maria dos Prazeres, porque eu vejo um atravessamento muito grande na história dessa mulher por meio do seu prontuário médico com as questões de gênero e de sexualidade. O tanto quanto essas questões implicaram diretamente na vida dessa mulher e, a meu ver, cercearam a sua liberdade no âmbito da família, o que posteriormente migrou para o cerceamento da sua liberdade também no espaço manicomial. Eu vejo uma relação muito forte entre a família e o hospital num processo de subjetivação dessa mulher. Recorto algumas questões apresentadas no prontuário dessa professora. Ela é identificada inicialmente como uma pessoa calma, porém como uma criatura difícil. Além de que aparece que ela se rebelava contra o seu próprio tratamento. Então, nós poderíamos pensar como é que uma pessoa seria capaz de se rebelar, de contestar o próprio tratamento dentro de uma unidade psiquiátrica. Isso, embora fosse visto como um agravante naquilo que se poderia pensar como loucura, eu penso, acima de tudo, como uma estratégia fundamental de resistência e um momento de equilíbrio dessa mulher no sentido de estar definindo-se como uma pessoa sã, uma pessoa que não deveria estar ali, uma pessoa que não se enquadrava dentro daquela lógica manicomial, mas sim que buscava a sua liberdade, que buscava outras formas de viver, também como formas perceptíveis e palpáveis para a vida. Em seu prontuário, na série definida como História Clínica, aparece uma prescrição assim definida. Ela quer saber o que vai tomar, o nome dos remédios, leia a bula dos remédios. Isso, a princípio, não se coaduna com o indivíduo subjetivado como destituído de sua razão, mas ele pode ou ela pode estar apresentando justamente o próprio sentido da razão, né? O sentido da resistência. Aí a gente pensa, a partir do Foucault, né, em que onde há poder, há resistência. As relações de saber e poder instituídas dentro daquele espaço hospitalar, manicomial, né, que definiu, que subjetivava essas mulheres como loucas, também servia como uma estratégia de resistência para a vida dessas pessoas. E essa mulher, ela foi muito significativa no decorrer do meu estudo, porque ela acaba se apresentando como aquela pessoa capaz de resistir efetivamente a todo aquele quadro, a todo aquele cenário que se colocava, né, de violência naquele espaço hospitalar. E o que é mais interessante, a última entrada para a internação dessa mulher ocorreu no dia 10 de 11 de 1978, às 13 horas e 50 minutos. E a saída dessa mulher ocorreu no mesmo dia, às 19 horas. A questão toda é a seguinte, a forma como ela vai sair do hospital. E aqui eu vou transcrever um momento, uma prescrição do seu prontuário. Ela veio direto da triagem, acompanhada do acadêmico, para fazer o tratamento que o caso requer. Estado geral excitada, medicação feita no ato da internação, o Odol 50 gotas. Paciente recusando medicação, com muito custo, conseguiu deglutir só metade da medicação. Porém, é importante ressaltar que esta última internação desta professora foi a menor em tempo que houve. Por quê? Aí aparece assim no seu prontuário. A paciente evadiu-se ao faltar luz no hospital. Então, como pode uma pessoa, né, ser considerada louca se ela busca o melhor momento para fugir, para transpor essa lógica do encarceramento, essa lógica do enclausuramento? É, tanto que, a partir desse momento que ela foge, as outras, elas... Agora existe algo muito interessante também nas prescrições apresentadas no prontuário dessa mulher. É que a última entrada dela, a terceira internação, ocorreu no dia 10/11/1978, às 13h50. Porém, a saída se efetivou no mesmo dia, às 19h. A entrada, mais uma vez, foi de forma involuntária, porém a saída foi através de fuga. Ela simplesmente se evadiu do hospital a partir de uma situação que foi a falta de energia elétrica que ocorreu nesse horário. Então essa mulher aproveitou-se de uma situação para poder sair, fugir, transpor. Percebam o tanto quanto isso é significativo como aquilo que eu penso a partir das chamadas estratégias de resistência dessa mulher diante ao cenário de enclausuramento, ao cenário de subjetivação que ela foi colocada dentro desse hospital psiquiátrico aqui no Pará. Antonato, carta aos médicos-chefes dos manicômios. Senhores, as leis e os costumes vos concedem o direito de medir o espírito. Essa jurisdição soberana e temível é exercida com vossa razão. Deixai-nos rir. A credulidade dos povos civilizados, dos sábios, dos governos, adorna a psiquiatria de não sei que luzes sobrenaturais. O processo da vossa profissão já recebeu seu veredito. Não pretendemos discutir aqui o valor da vossa ciência, nem a duvidosa existência das doenças mentais, mas para cada 100 supostas patogenias nas quais se desencadeia a confusão da matéria e do espírito, para cada 100 classificações das quais as mais vagas ainda são as mais aproveitáveis, quantas são as tentativas nobres de chegar ao mundo cerebral onde vivem tantos dos vossos prisioneiros? Quantos, por exemplo, acham que o sonho do demente precoce, as imagens pelas quais ele é possuído, são algo mais do que uma salada de palavras? Não nos surpreendemos com vosso despreparo diante de uma tarefa para a qual só existem uns poucos predestinados. No entanto, nos rebelamos contra o direito concedido a homens, limitados ou não, de sacramentar com encarceramento perpétuo suas investigações no domínio do espírito. E que encarceramento? Sabe-se, não se sabe o suficiente, que os hospícios, longe de serem asilos, são pavorosos cárceres, onde os detentos fornecem uma mão de obra gratuita e cômoda, onde os suplícios são a regra, e isso é tolerado pelos senhores. O hospício de alienados, sob o manto da ciência e da justiça, é comparável à caserna, à prisão, à masmorra. Não levantaremos aqui a questão das internações arbitrárias, para vos poupar o trabalho dos desmentidos fáceis. Afirmamos que uma grande parte dos vossos pensionistas, perfeitamente loucos segundo a definição oficial, estão eles também arbitrariamente internados. Não admitimos que se freie o livre desenvolvimento de um delírio tão legítimo e lógico quanto qualquer outra sequência de ideias e atos humanos. A repressão dos atos antissociais é tão ilusória quanto inaceitável no seu fundamento. Todos os atos individuais são antissociais. Os loucos são as vítimas individuais por excelência da ditadura social. Em nome dessa individualidade intrínseca ao homem, exigimos que sejam soltos esses encarcerados da sensibilidade, pois não está ao alcance das leis prender todos os homens que pensam e agem. Sem insistir no caráter perfeitamente genial das manifestações de certos loucos, na medida da nossa capacidade de avaliá-las, afirmamos a legitimidade absoluta de sua concepção de realidade e de todos os atos que dela decorrem. Que tudo isso seja lembrado amanhã pela manhã, na hora da visita, quando tentaremos conversar sem dicionário com esses homens sobre os quais, reconheçam, os senhores só têm a superioridade da força. Quando Maria chega ao Hospital Juliano Moreira, em 1971, seu diretor é Dorvalino Braga. Até então, o modelo de assistência era hospitalocêntrico. As grades do hospital haviam sido derrubadas e Dorvalino implementou transformações na infraestrutura do hospital. Em suas palavras, a primeira decisão que tomei como diretor foi derrubar as grades deste hospital, ato que se revestiu de grande simbolismo. Derrubava-se o conservador, o obsoleto, o opressivo. As enfermarias foram ampliadas e equipadas e foram criadas unidades de isolamento, unidades de preso de justiça, serviço de odontologia, barbearia e salão de beleza, sala de praxiterapia, quadras de esporte, um jornal produzido pelos internos. Braga descreve esse movimento como um processo de humanização, mas esse processo de humanização não deixa de ser também o dispositivo de poder, como aponta Erving Goffman em sua obra Manicômios, Conventos e Prisões. A organização da vida coletiva dentro de uma instituição total implica retirar dos indivíduos aquilo que lhes é mais próprio, no final, eliminando suas identidades e substituindo-as pelas identidades de paciente. Porto Carreiro frisa que a suposta liberdade é, na realidade, uma ilusão da liberdade, que torna os internos mais passivos de serem disciplinarizados para o trabalho e para a vida em sociedade. A figura de Dorvalino Braga, diretor indicado por Jarbas Passarinho, o primeiro governador do Pará durante a ditadura militar e gestor do hospital quando Maria dos Prazeres foi internada, faz convergir discurso. Sérgio Bandeira do Nascimento argumenta que essa gestão de Dorvalino Braga representa a necessidade de criar uma aura do Hospital Juliano Moreira como espaço institucionalizado dos saberes e poderes da psiquiatria, ainda que ocorra a inserção de outros profissionais da equipe. Em relação ao último ponto de questionamento sobre o tratamento realizado no Hospital Juliano Moreira na época das internações em que eu pesquisei, gostaria de ressaltar que a minha delimitação temporal ela está diretamente associada, né, a um fato histórico extremamente significativo na nossa história, que é a implantação do regime ditatorial no Brasil em 1964. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas. Em 1964, quando se instaura o regime ditatorial sob comando dos militares, o governo do estado do Pará ele vai ser assumido pelo coronel Jarbas Passarinho. E esse governante leva a direção do Hospital Juliano Moreira, um psiquiatra paraense, Dorvalino Braga. Para termos uma noção bem clara do que se configura ou se configurava esse espaço, em outubro de 1964, no primeiro ano de sua administração no governo do estado do Pará, o coronel, tenente-coronel Jarbas Gonçalves Passarinho, em uma visita que fez ao Hospital Juliano Moreira e após percorrer algumas dependências do hospital, apresentou a seguinte declaração Jamais penso ter assistido quadro tão chocante. Com toda a minha rígida formação militar, contive-me para não vomitar. Porém, ao investigar a primeira mensagem do governador Jabó Passarinho à Assembleia Legislativa do Pará no ano de 1965, identifiquei a seguinte questão apresentada por este governante. O Hospital Juliano Moreira perdeu, afinal, sua aparência de prisão. Está sendo totalmente restaurado, nele se tendo realizado uma transformação externa e interna, simplesmente notáveis. Novas enfermarias, novas instalações administrativas, reforma de rede de suprimento de água, refeitório, tudo está sendo parte nessa fascinante restauração do velho estabelecimento hospitalar, onde hoje se entra sem náuseas. Esse discurso da mudança na reconfiguração do espaço e nas condutas de tratamento, elas foram bastante recorrentes a partir desta nova administração implementada pelo psiquiatra Durvalino Braga no Hospital Juliano Moreira, a ponto de ele apresentar a seguinte declaração: derrubar as grades deste hospital, ato que se revestiu de grande simbolismo, derrubava-se o conservador, o obsoleto, o opressivo. Oferecia-se aos doentes um tratamento mais humano e compreensível, por meio de transformações na área estrutural, administrativa e técnica. Então, se percebe o alinhamento entre o discurso do governante maior do Estado, militar empossado em pleno regime ditatorial, e o diretor do Hospital Juliano Moreira, no sentido de afirmar a humanização, as modificações no plano estrutural do hospital, nas condutas do tratamento e nas mudanças que possivelmente esse espaço apresentaria para aquelas pessoas que estivessem sob sua condição de controle naquele momento. Entretanto, o que a gente percebe é que há um crescimento constante do número de pessoas que adentravam a esse espaço, num processo evidente de controle de condutas, os ditos anormais, as pessoas que não se enquadravam dentro de uma lógica produtiva ou normativa imposta por um modelo de sociedade extremamente autoritário, ou emergiam. Vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Maria dos Prazeres recebeu alta depois de 5 dias de seu primeiro internamento. Segundo seu prontuário, não houve alteração do quadro e ela foi retirada por sua mãe para ser internada em outro hospital. O nome do hospital é ilegível no prontuário, mas se for localizado na região metropolitana de Belém, não seria um hospital psiquiátrico ou especializado para o tratamento psicossocial. 3 meses depois, retorna ao Hospital Juliano Moreira para nova internação involuntária. Dessa vez, seu quadro havia deteriorado bastante. Em seu prontuário, lê-se que os seus hábitos de higiene pioraram, pois, abre aspas, começou a urinar e defecar na roupa, fecha aspas, e que, abre aspas, não faz nada em casa, fecha aspas. O motivo apresentado para sua internação foi uma percepção de agressividade, e o fato de que, abre aspas, prefere não comer por querer fugir para o rio ao encontro do seu ex-amante, e que faz tudo isso por falta dele. Não come, não dorme e sente várias coisas, fecha aspas. Seu quadro, considerado agressivo, agora justifica uma intervenção centrada no uso de psicofármacos. talvez em uma tentativa de torná-la mais dócil e menos resistente aos modos de subjetivação do hospital. Nessa internação, são prescritos haloperidol e triperidol. Não há justificativa do porquê administrar dois antipsicóticos com essencialmente o mesmo mecanismo de ação. 36 dias depois, Maria dos Prazeres recebe alta. No ano de 1972, o ano da segunda internação, a gestão do Hospital Juliano Moreira passa de Dorvalino Braga para Maria Olinda Tavares. Inicia-se um processo de desospitalização da atenção psicossocial. Curiosamente, entretanto, é a partir desse momento que Sérgio Bandeira do Nascimento detecta um aumento na internação de professoras primárias, com uma mudança nos diagnósticos, agora mais centrados nas psicoses. Talvez o próprio tratamento de Maria dos Prazeres, na segunda internação, com antipsicóticos, seja reflexo disso. O fato é que começa a ocorrer um processo de mudança do tratamento psiquiátrico em Belém, com tentativas de humanização das relações, aplicações de técnicas para a transformação do espaço da loucura e pela criação de serviços que reduzissem a necessidade de internação. Dorvalino Braga reassume a direção do hospital em 1974, interrompendo os programas de psiquiatria comunitária que haviam sido implantados anteriormente. Permanecem apenas o atendimento convencional. Maria dos Prazeres é internada novamente em 1978. É admitida às 13h50, acompanhada de um estagiário de medicina. Lê-se em seu prontuário, abre aspas, estado geral, excitada. Medicação feita no ato de internação, Aldol 50 gotas. Paciente recusando a medicação, com muito custo conseguiu deglutir só a metade da medicação. Fecha aspas. Por volta das 19 horas, falta luz no hospital e Maria dos Prazeres foge. Parece completar-se aqui o seu ciclo de revolta e invisibilização. Faça o apagamento de suas expectativas, projetos de vida, desejos e saberes, torna-se finalmente invisível, desaparecendo para sempre dos registros do hospital no apagar das luzes. Recusa-se terminalmente a participar dos jogos de verdade que lhe retiraram o direito de falar por si. Um paralelo também pode ser feito com a história do Hospital Juliano Moreira. As tentativas de reformular os modelos de atenção esbarraram sempre no poder psiquiátrico. Para tornar emprestadas as palavras de Paulo Amarante, se reduziram a, abre aspas, simples reestruturação de serviços de assistência, fecha aspas. O modelo de assistência permaneceu o mesmo até que a saída final ocorreu. Em 1982, um grande incêndio leva à destruição e consequente desativação de parte das dependências do hospital, permanecendo somente o pavilhão Benedito Clautal e o anexo Aloísio da Fonseca. Dois anos depois, o hospital é fechado, encerrando a sua história, bem como a história de Maria dos Prazeres.